pra correr na Cacimbinha, você. Eu duvido teu passinho ser melhor do que o meu. Por que tá falando isso se o meu é igual o teu? Para todos os maloca, para todas as novinhas. Direita, esquerda, tom, tom, toma. Esquerda, direita, tom, tom, toma. Direita, esquerda, tom, tom, toma. Direita, esquerda, tom, tom, toma. Vai, toma, vai, toma, vai, tom, tom, toma. Vai, toma, vai, toma. Tom, tom, toma, vai, toma, vai, toma, vai, tom, tom, toma, vai, toma, vai, toma, vai, tom, tom, vai, toma, vai, toma, vai, tom, tom. Aí a música é boa aí, moça. Pessoal, nas academias, né? Aqueles negócios lá, aqueles, na academia, né? Pra perder a gordura. Pra ele tirar um óleo. É, pô, vai tirar o óleo. Mas amanhã tá dando negócio de minha academia tirar o óleo, você também. Eu duvido teu passinho ser melhor do que o meu. Por que tá falando isso? O meu é igual o teu. Para todos os maloca, para todas as novinhas. Direita, esquerda, tom, tom, toma. Direita, esquerda, tom, tom, toma. Direita, esquerda, tom, tom, toma. Direita, esquerda, tom, tom, toma. Direita, esquerda, tom, ei. Vai, toma, vai, toma, vai, tom, tom, toma, vai, toma, vai, toma, vai, tom, tom. E vai, toma, vai, toma, vai, tom, tom, toma, vai, toma, vai. Tá doido, bicho, tá doido, aí agora você só, então, né? É ostentação demais, desde a época do Cruzeiro, moço. Sede a focão, rei da Cacimbinha. Tá bom, hein, filho, aí, aí, aí, aí, olha aí, olha aí.